juventude, indivíduo, todo movimento. Lembra quando era moço, que bom no seu tempo. Chutando bola de meia, caindo na rua de terra, sonhando ser Pelé, driblando os meninos da rua. Sem videogames, a imaginação impera, um avião de papel, sonhando um dia ir à lua. Se doente ficasse, não tinha essa de vitamina, sempre para a cura existiria uma simpatia, elaborada pela benzedeira do lugar. 70 anos sem ver hospital, saúde pra vender e dar. Sua primeira namorada namorou em casa, uma cara de tempo pra dar o primeiro beijo. E na casa do pai pedir a filha em casamento, depois do branco no altar que a morte nos separe. Tempo onde havia caráter, a palavra mostrava o quanto o homem vale. Seus filhos foram criados no mesmo esquema, do mesmo jeito, arroz, farinha de mandioca, porco, couve e feijão preto. O mais velho era doutor, o do meio não se formou, o mais novo dança break na estação São Bento. E no domingo sua casa se enche de alegria, todos filhos, netos, enfim toda a família. Todos riem, dançam, cantam, não conseguem notar que aqueles cabelos brancos têm mil histórias pra contar. É, você pode acreditar. Mil histórias pra contar, pra você, pra você. Mil histórias pra contar. Eu sempre não digo nada, só escuto o que ele fala. Quem sou eu pra contestar a voz da experiência? Nossa história transmitida assim, palavra por palavra. É preciso ter bons ouvidos para se entender a consciência. Meus irmãos me perguntam por que embaço tanto aqui, tanta coisa rolando, tanta balada pra curtir. E eu assim conversando com um velho que mal enxerga. Se liga, idiota, a vida não é uma festa. Tô empapuçado desse papo de posse de gangue e deixar a vida igual como antes. Tô cansado dessa falsidade, por isso meus gritos estão perto de mim. Por isso eu sento com o preto velho e vou conversar coisas que sua mente não pode imaginar. Meu ídolo tem rugas e voz rouca, deseja ao nego velho da favela vida longa. Hoje sentado em uma cadeira no portão de casa, fumo de corda no bolso, rugas marcando seu rosto. E a juventude voz ativa não consegue imaginar que esses cabelos brancos têm mil histórias pra contar. Mil histórias.